infinita glória que não para de brilhar. Não procuro Jesus entre os mortos, pois ele vive. Por isso vou lutando e ele fala, só resiste. E ele está agora sussurrando em meus ouvidos, do mesmo jeito que subi assim eu voltarei. Existe um paraíso, vou te levar comigo, e continuamente eu contigo estarei. Voarei pro céu de glória, esse dia vai chegar. Sentirei a sua mão, o meu rosto enxugar. Enquanto não é perfeito, minhas veredas vão brilhando. Como eu não se tornando, esse tempo está chegando. Voarei pro céu de glória, esse dia vai chegar. Sentirei a sua mão, o meu rosto enxugar. Nesse mundo passageiro, te adorar é um começo do que nunca passará. E ele está agora sussurrando meus ouvidos, do mesmo jeito que subi assim eu voltarei. Existe um paraíso, vou te levar comigo, e continuamente eu contigo cantarei. Voarei pro céu de glória, esse dia vai chegar. Sentirei a sua mão, o meu rosto enxugar. Enquanto não é perfeito, minhas veredas vão brilhando. Como aurora se tornando, esse tempo está chegando. Voarei no céu de glória, esse dia vai chegar. Sentirei a sua mão, o meu rosto enxugar. Nesse mundo passageiro, majestoso, santo, santo, poderoso, pelas ruas de ouro cantarei. Glorioso, majestoso, santo, santo, poderoso, pelas ruas de ouro cantarei. Glorioso, majestoso, santo, santo, enquanto não é perfeito, minhas veredas vão brilhando. Como eu ora se tornando, esse tempo está chegando. Voarei pro céu de glória, esse dia vai chegar. Sentirei a sua mão, o meu rosto enxugar. Nesse mundo passageiro,